Um, dois, três, valendo. Salve Simpatia, Campestre, Rio Tavares, Cova Funda, está no ar Moqueca de Siri, o nosso brinquedo estupefaciente, a nossa viagem sonora através da música boa, independente, alternativa. Vamos lá com Henrique Casés, Fernando Moura e Beto Casés. Conversa de crioulo. Queca de Siri na Rádio Campeche 98.3. Alcione, oração latina.

Falando em garoto, quero mandar um beijo, um abraço enorme para o meu filho Bernardo, que amanhã faz 24 anos, junto com o Flamengo e com o Emiliano, que faz um ano. Andréia Dias e Vitoriano. Quanto mais eu faço amor, mais vontade eu tenho de fazer a revolução. Quanto mais eu faço a revolução, mais vontade eu tenho de fazer amor. Sorbonne, 1968. Agora uma música para Gê Muniz, minha comparsa nesse programa, nessa vida. Um beijo enorme, meu bem. Chamigo e pirraça, sobrou sedução. É boca com boca, eu deito, eu rolo, sou eu no seu colo, você na minha queijo manhoso, ambiente cheiroso, cereja do bolo, poder do açaí. Felina com garra, geral vendo a farra e cantando a marra, nós dois vem aí. Faz um carnaval comigo. de frente pro mundo, deseja o comando e nós salivando, rolou ligação. Oi, rolou ligação. Corre lá em todo canto, rolam línguas feito ondas. Tá rolando tsunami do meu corpo com o seu. Não quero saber de hora, tá rolando, tá agora. Te devoro, me devora amanhã. Vê no que deu. Faz um carnaval comigo. Rainha soberana é estrela, é luar. sentir a música. E não adianta nem negar, só sente a música. Chega em mim, vamos tocar a nossa música. Mulher, tu me faz delirar, sentir a música. Chega pra cá, vamos dançar, sentir a música. E não adianta nem negar, só sente a música. Chega em mim, vamos tocar a nossa música. Mulher, tu me faz delirar, sentir a música. Me diz aonde você tá, onde é que você foi parar. Eu me perdi do teu olhar, não há mais música. Me diz aonde você tá, onde é que você foi parar. Eu me perdi do teu olhar, não há mais música. Mariana Frois, no Moqueca de Siri. Moça, antes faz um carnaval comigo, Pedro Luiz, Batman Tavares e Jade Baraldo. Agora, querida amiga Denise Crame, de disco novo, chama Coisa Linda, ou Coisa Linda, Se Me Deixar Por Aí. Rádio Campeche, uma rádio comunitária. Se me deixar por aí, eu vou sair, vou me acabar na noitada. Se me deixar por aí, eu vou cair de sambar. Se me deixar por aí, pode apostar, não vou ficar vendo o tempo passar. Se me deixar por aí, depois não venha reclamar. Se me deixar por aí, eu vou sair, vou me acabar na noitada. Se me deixar por aí, eu vou cair de sambar. Se me deixa por aí, pode apostar, não vou ficar vendo o tempo passar. Se me deixa por aí, depois não venha reclamar. Não venha querer me ensinar que quem espera sempre alcança, e quem levanta perde o lugar. Eu não sou dois de paus pra ficar em pé aqui parada. Nesse jogo de azar, eu nem estou interessada em aprender. Só vou dizer, quem ama cuida, cê tem que saber. Se me deixar por aí, vai se arrepender. Se me deixar por aí, eu vou sair, vou me acabar na noitada. Se me deixar por aí, eu vou cair de samba. Se me deixar por aí, pode apostar, não vou ficar vendo o tempo passar. Se me deixar por aí, depois não venha reclamar. Se me deixar por aí, eu vou sair, vou me acabar na noitada. Se me deixar por aí, eu vou cair de sambar. Se me deixar por aí, pode apostar, não vou ficar vendo o tempo passar. Ah, mas não vou mesmo. Se me deixar por aí, depois não venha reclamar. Não venha querer me ensinar que quem espera sempre alcança, e quem levanta perde o lugar. Eu não sou dois de paus pra ficar em pé aqui parada. E nesse jogo de azar, eu nem estou interessada em aprender. Só vou dizer, quem ama cuida, cê tem. Se me deixar por aí, vai se arrepender. Eu falei pra você. Se me deixar por aí, se me deixar por aí, se me deixar por aí, vai se arrepender. Eu falei pra você, malandro. Se me deixar por aí, se me deixar por aí, se me deixar por aí, vai se arrepender. We'll be right back. antes de mais nada, queria avisar que essa carrapeta nos dias 13 e 14 de dezembro estará no mercado, Beco do Pinheiro, número 10. Pertinho do Largo do Machado, do lado da Oi Futuro, Flamengo, Rio de Janeiro. Moda autoral, craft, gastronomia. E na carrapeta, Muqueca de Siri. Da 1 da tarde às 8 da noite, sábado e domingo. Pets e crianças são bem-vindos. 0800. Lado A do programa. Conversa de crioulo. Com essa galera que tá fazendo também essa BG aí no fundo com o Iaô. Eles trouxeram antes Conversa de Crioulo, foi Henrique Cazés, Fernando Moura e Beto Cazés. Oração Latina, Alcione, O Real Resiste, Arnaldo Antunes, Corações em Fúria, meu querido Belchior, Thiago Oliveira, é com E mesmo, Bandoleiro, Andréa Dias e Vitoriano, Faz um Carnaval Comigo, Pedro Luiz, Batman Zavarese e Jade Baraldo, Moça, Mariana Frois. E antes dessa ouvimos a querida Denise Kramer, participa do Muqueca desde 2006 também, Se Me Deixar Por Aí, disco novo chamado Coisa Linda. Então, dois lançamentos, Arnaldo Antunes e Denise Kramer. Vocês estão ligados que então o Bolsonaro teve um piriri no dia que assassinaram a Marielle e o Anderson, né? E ele solicitou uma passagem, embarcou, chegou no Santos Dumont no dia. Então, o seu Jair não estava em Brasília. Fato novo, né? Mas enfim, vamos deixar esse babaca e os babaquinhas dele pra lá. Vamos ouvir essa maravilhosa releitura. Pra abrir o lado B do fundo do meu coração, Adriana Calcanhoto com Marcelo Costa. Faz inveja pra gente que não tem mulher. Aqui quando os guerreiros pelo guardia, faz inveja pra gente que não tem mulher. Joga o traje preto velho, há uma festa de aô. Joga o traje preto velho, há uma festa de aô. Oi, tem nega de Ogum, de Oxalá, de Emanjá, Mucama de Oxóssi e Caçador. Ora viva nanã, nanã burucô. De preto velho, iaia, vamos saravá. Rádio Campeche, uma rádio laica e comunitária. Cada vez que vi você chegar, me fazer sorrir e me deixar decidido, eu disse nunca mais. Novamente estúpido, provei desse doce amargo quando eu sei

Queca de Siri, agora a Aila, Não Vou Calar. A mão é que

sós quando inicio o poema. A sombra não me cabe, escrevo pra pincelar minha alma contra o tema. Já escrevi sobre buraco em tecidos da vida. O livro que me livra, espada de São Jorge na entrada, é mandinga. Hoje brota e diz que é poesia no toco pra encher o oco. A palavra me transborda a boca e escorre até os meus pés. Enlaça tudo que sou, das águas do meu ori à terra do meu sol. Ora, iê, iê, ô, no papel. O que seria das minhas mãos sem o mergulho da caneta? Para as que passaram e para as que virão. Escrevo pra estalos de espetáculos que foram outrora silenciados. Me fiz poeta pra dar um bote nesse mundo. Agora articulada e dona das minhas próprias palavras. Prazer, escritora, autodidata, geneticamente avançada. Vigiane, sendo guardada, leoa da selva, jamais enjaulada. Na contramão das linguagens, eu tô me lixando, seus boy não entendeu. Criptografia, não codificou. Esse é o mistério da quebra, moscou, o cabelo voou. Cês me limitam em letramento, onde a escola é treinamento. De que aguenta por mais tempo o não pertencimento. Quando falar não foi uma opção, escrever foi salvação. A palavra é proteção da nossa história e reconhecimento. Antes não tinha autoestima, hoje folgada, vivendo e vivendo. Bem colocada, armada de informação. Cada pedaço meu é letra de funk e inspiração. Palavra é palavra mesmo no sentido amplo, não só conto rima, verso ou prosa. Proteção como palavra é pedir benção pra sua avó. Salve, Dona Rosa! Filha da cachoeira, cria da cidade de concreto. Falo alto, falo fino, falo mesmo. Quando poemo, sinto. Costurar palavras é arte de peito exposto, pulsando o eco da gente. O oco do meu sexo não define o eu pessoa. Silêncio não é palavra feminina. A voz tem força que a boca desconhece. Pensamentos versam e guiam o caminhar. Poesia, oração é alimento e armadura. As letras que me vestem rabiscam a fé que me ergue. Mulher é bicho, gente que sangra e que sonha. Eu, lírica, sou grande. Minhas rimas são refúgio, dever, me chama tudo em chamas. Nós é salvação, chama. Somos coragem que inflama, língua franca. Palavra é proteção e manta. Poesia que eleva, sou flor que liberta. Me visto de amor, enfrento o mundo. Causo mudança de hábito, bem Lauren Hill na caneta. Ganho o mundo. Minha fala é tática que muda estatísticas que nos fazem vítimas. Tô tocando mais corações que cardiologista. Minha fala é legítima. Visto preto por dentro e por fora, bora. Serena na quadra, marcando pontos. Ritmo e poesia, conto uma história. Missão de curar toda vez que canto. Revide proteção. Escrita viva é munição. Mulher palavra pro mundo é quem dá direção. Revide proteção. Escrita viva é munição. Mulher palavra pro mundo é quem dá direção. Revide proteção. Escrita viva é munição. Mulher palavra pro mundo é quem dá direção. Revide proteção. É quem dá direção. Viva a palavra. Nessa o peso das palavras que me diz. Queca de Siri, na Rádio Campeche 98.3. Comunidade. O peso da palavra dita, escrita. O peso da palavra grita. Palavra até parada agita.

Trincheira, hashtag ela sim, com Drica Barbosa e Slam das Minas SP. Muito massa, cada mina contando sua história. Aí o Peso da Palavra, Zé Cabaleiro, Gog e Igor Melo. E no fundo estamos ouvindo novamente Henrique Cazés, Fernando Moura e Beto Cazés com Que Querer Que. Original de um disco chamado Gente da Antiga. Isso aqui é uma música de domínio público. Disco da Antiga que reunia Pixinguinha, Clementino Jesus e João da Baiana. Domingo teremos um lado meia hora de seresta. A partir das 11 da manhã, todo mundo convidado. Depois, uma levada de samba canção, alguns sambas que eu gosto muito. Lembrando que sempre esse repertório é construído a duas cabeças pensantes, Conrad Rose e Gê Muniz. Reiterando que na segunda semana de dezembro os programas serão repetidos, mas geralmente eu estou aqui ao vivo e a partir de dezembro, janeiro, o Gê Muniz também estará ao vivo conosco. Tenham todos um excelente feriado, final de semana, um beijo enorme, Bernardo, aniversariante de amanhã. Paz, saúde, trabalho, sorte, luta, direitos humanos. Paz na Bolívia, paz no Chile, povo no poder. Beijos, abraços, afetos, sorrisos, carícias, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Palmas para o Flamengo, que amanhã faz 124 anos de glórias. Isso aqui é Flamengo.